Cadê o Carrão aqui para me ajudar? O Carrão lá. Glória a Deus. Quem tá feliz, gente? Vai relevando aí que a gente tá. Que a gente tá se acostumando com um formato novo. Mas vai dar certo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Gente, alguém dá um fim para esse microfone aqui, eu não sei onde coloco. Pode botar no chão? Beleza! E aí, vocês estão bem, gente? Para começar, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, uma mão sobre o seu coração, uma mão sobre a sua mente. Ai, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha sobre a nossa vida com um espírito de sabedoria e revelação, Senhor, no entendimento de quem tu és, Jesus. Eu te peço, abra nossa mente, Senhor, para ter a revelação de quem tu és. Abra o nosso coração, Senhor, para receber a tua boa palavra, Espírito Santo. Alcance-nos com a tua graça, Senhor. Alcance-nos com a tua sabedoria, Jesus. Queremos conhecer a ti e prosseguir em conhecer a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, quem aí estava no domingo? Amém. Amanhã a gente vai continuar aquilo que a gente estava falando no domingo, galera. Já, a gente já teve um pequeno spoiler, pá, não sei o quê. E nessa noite, gente, a gente vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Nossa, Rainha, mas que raios é isso? A gente vai entender. Vamos ter até a slide aqui para ajudar, tá? Mas relaxe. Primeiro, eu gostaria de começar falando com você que... nunca veio numa igreja, nunca ouviu falar sobre Jesus, ou você que já esteve numa igreja, já ouviu falar sobre Jesus, mas não está neste momento. Amém? Para quem não sabe, eu dou aula, né, para jovens e adolescentes, e sempre tem uma mesma pergunta que eu faço para eles, aqui, ó, Juliana dá aula lá comigo também, professora de português, e aí sempre tem uma mesma pergunta que eu faço para eles, em algumas aulas lá meio viajadas. Que a gente tem de vez em quando. Quem é você? E aí os meninos entram em crise. Aí eles falam que eu sou doido, eles falam que eu sou filósofo demais. Porque eu chego lá para eles e pergunto, quem é você? E aí a galera entra em crise. Por que a galera entra em crise? Porque a galera não sabe responder quem eles são. Eles não têm parâmetro para responder o que, que eu vou dizer que eu sou. Aí eu peço a pergunta, para que você existe? Para que serve a sua existência? Aí eles, ah, professor, eu te odeio, cala a boca, não sei o quê, você é doido, você é doido. E eu fico lá, para que serve a sua existência? Aí os outros já começam a ter ataque de ansiedade, já começa a ter crise, já começa a suar, porque não consegue pensar para que, que ele existe, ou para quem ele é, ou quem ela é. Aí chora, aí sai chorando, enfim, é um caos generalizado. É um caos generalizado. Mas é bom, porque eles não têm parâmetro para responder quem eles são ou para que eles existem. Só que nós temos. Nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos Jesus, nós sabemos quem nós somos e nós sabemos para que nós existimos. E para você que nunca ouviu falar sobre Jesus, talvez você esteja pensando, ah, sei lá, talvez eu nunca recebi amor do meu pai, eu nunca recebi amor da minha mãe, ou sei lá, eu me sinto sozinho no mundo. Deixa eu te falar, você tem todos esses sentimentos aí porque você ainda não conheceu Jesus. Porque quando você conhecer Jesus de verdade, a sua vida vai fazer um sentido absurdo, irmão. Porque você vai descobrir uma causa maior do que você existe. Deixa eu falar, você não existe para você mesmo, você existe para aquele que te criou. Então, se você não tem sentido na sua vida, se você fica procurando sentido na sua vida, você vai encontrar em Jesus, porque é Jesus que fez você para a glória dele, para conhecer a ele. Essa é a razão da nossa existência. Ah, Rani, mas é muito filosófico isso para mim, isso é muito irreal. Mano, eu oro para que Jesus te pegue de jeito, para que você conheça a realidade dele nessa noite, nessa conferência. E amanhã também, e depois da manhã, e todos os dias, porque todos os dias eu estou conhecendo a realidade de Jesus, uma realidade que eu não conhecia ontem, eu já conheci hoje. Hoje, no meu quarto lá, irmão, eu abri um capítulo lá que a Ariela me indicou, e eu já fiquei, meu Deus, agora eu já conheço mais Jesus do que eu conhecia ontem, porque uma parada que eu sempre li agora fez sentido para mim. É assim que é a caminhada daqueles que conhecem a Jesus. A cada dia nossa vida faz mais sentido, porque cada dia nós conhecemos quem é a própria vida. E se a sua vida não tem sentido, irmão, você vai conhecer Jesus e aí você vai receber a vida, porque fora dele nós estamos mortos. Nós estamos mortos fora dele da mesma forma que um peixe está morto fora d'água, da mesma forma que uma árvore está morta fora da terra. Porque quando nós não estamos no lugar que nós devemos estar, nós morremos. Quando nós não estamos em Deus, que é a nossa própria vida, nós estamos mortos. E é por isso que a nossa vida não faz sentido. Mas quando você conhecer Jesus, irmão, ou voltar para ele, a sua vida volta a fazer sentido. Ah, mas o pecado, ah, mas os prazeres, cara, tudo isso daí perde valor quando a gente conhece a sublimidade do conhecimento de quem Jesus é. Amém? Amém. E tudo que Jesus fez é para dizer para você quem você é e para que você existe. Tudo aquilo que ele fez aqui na terra foi para restaurar quem você é e para que você existe. Primeiro, por que ele fez isso? Primeiro, porque ele ama o Pai. E ele se sujeitou, primeiro, porque ele amou o Pai. Ele passou pela cruz, primeiro, porque ele amou o Pai. E segundo, porque ele amou você. Porque no Getsêmani, quando ele pede para o Pai passar o sacrifício dele, ele fala, seja feita a tua vontade. Então, por amor ao Pai, ele se ofereceu. A Bíblia fala que ele se ofereceu. Ele falou, eis-me aqui, ó. Aqui está meu corpo, usa-me para salvar os seus filhos, os meus irmãos. Estou meio tonto. Amém? Galera, vou pedir ajuda aí aos slides. No culto da ignição passada, a gente já falou um pouquinho sobre ele, a gente vai repetir ele e vai continuar da onde a gente parou. Lá no início do ano, a gente fez, em todos os cultos da ignição, você que não estava aqui, a gente fez momentos chamados momentos pré-conf. E aí a gente foi fazendo algumas perguntas, foi explicando algumas coisas para a conferência. E no primeiro culto que a gente fez, não lembro em que mês foi, acho que foi em março, a gente perguntou o que era um sacerdote e para que serve um sacerdote. E aí a gente pediu para não colocar nome, para vocês terem a liberdade de responder o que vocês realmente achavam que era e o que fazia um sacerdote. Porque, deixa eu falar, tem muita gente na igreja que fica ouvindo, ah, sacerdote, sacerdote, sacerdote, e na real não faz a menor ideia do que é isso. E é isso que a gente está tentando trabalhar com a galera aqui da igreja e vocês que não fazem parte da igreja, entra aí na onda. Amém? Ah lá, hoje já não é mais um momento pré-conf, hoje já é a própria conferência. Beleza? Então, na nossa explicação aqui, a gente vai contar uma historinha, tá? Sou professor de história, eu gosto de história. E aí a gente vai contar uma historinha. Beleza? E a nossa historinha começa com quem, gente? Quem lembra? Começa com Abraão. Por que que a nossa historinha começa com Abraão? Porque o homem pecou, pá, se afastou de Deus, aí Deus falou bem assim, Abraão, preciso de você, porque de você eu construirei uma nação gigantesca, e dessa nação virá a salvação. Uau! E aí, beleza, aí eu vou te dar um filho, Abraão, mas minha esposa é estéril, Deus. Ele, relaxa, eu vou te dar um filho e a sua descendência será numerosa, pá, como as estrelas do céu. Aí Abraão vai, sai da casa dele e começa a peregrinação dele. Aí faz umas coisas erradas no meio do caminho, mas no final Abraão tem um filho. Quem é o filho? Isaac. E aí a esposa de Isaac também era estéril. E aí, mas Deus vai lá, abre a madre dela e ela tem dois filhos. E aí, teoricamente, quem seguiria a linhagem é o primogênito. E ela tem dois filhos gêmeos. E aí, o gêmeo mais novo acaba roubando a primogenitura do irmão mais velho. E aí, acaba seguindo a linhagem de Abraão. Quem é esse cara? Jacó. Beleza? E aí Jacó acabou tendo duas mulheres, e uma delas era estéril, a outra não, e teve muitos filhos. Tá? Teve 12 filhos. Quais são esses filhos? Aí, beleza, passa aí. E aí nós fomos focar a nossa história em qual desses 12 filhos no primeiro momento? Levi. Por que em Levi? Porque um dos filhos de Jacó, José, foi vendido como escravo, pá, não sei das quantas, não sei das couve. E aí, quando ele foi vendido como escravo, ele foi para a terra do Egito. Lá na terra do Egito, ele se tornou governador. Uau! Já, José se tornou governador. Se tornando governador, toda a família de Jacó e seus filhos que estavam longe precisaram ir para o Egito, porque estava passando fome. E só tinha comida onde? No Egito, aonde José estava. E chegando lá, o povo permaneceu e, depois que todo mundo morreu, o povo ficou preso no Egito, sendo escravizado por Faraó. Mas um cara do tribo ali libertaria o povo. E esse cara era de qual tribo? De Levi. Quem é esse cara? Paz. Moisés. Então, Moisés, que era da tribo de Levi, libertaria o povo do Egito. E aí ele vai lá, tem um episódio das 10 pragas, né? Pá, não sei o que, eu acho que tem até novela. Você viu? Eu acho. Eu não vi, não, mas tem novela? Acho que tem filme também, não tem? Ah, para de fingir que você não sabe. Você sabe, sim. Tem um filme lá, mas deve estar as coisas erradas lá, gente. E aí, tem todo aquele episódio, pá, não sei o quê, e eles vão pro deserto. Na liderança de Moisés. Segue. E lá no deserto, Deus tinha um relacionamento com Moisés. E aí Deus fala bem assim para Moisés: Moisés, Moisés, suba o monte, Moisés. Quem estava vendo na conferência passada? Quem subiu o monte? Quem continua subindo o monte? Ah, então tá bom. E aí Deus fala lá com Moisés: Moisés, suba o monte, porque lá do monte eu vou mandar você construir um tabernáculo. Eu vou falar como você deve construir o tabernáculo. Aí você me pergunta, para que que serve esse tal de tabernáculo? Tabernáculo era aquela coisinha que está desenhadinha ali. Para que que serve esse tabernáculo? Deus falou com Moisés bem assim: o tabernáculo, ele serve para eu habitar no meio de vocês. Por quê? Deus não habitava no meio do povo? Por que que não habitava no meio do povo? Porque o povo pecou e o povo morreria se Deus habitasse. E aí, por causa do pecado, o povo ia morrer, porque a presença de Deus, ela é tão gloriosa que, se ela se depara com o pecador acaba morrendo. Só que era vontade de Deus habitar no meio do povo. E aí ele vai lá, então, constrói o tabernáculo, e esse tabernáculo vai representar a minha habitação. E aí Moisés vai lá, sobe no monte, pá, vê o céu, quem estava na conferência passada viu, vê o céu, vai lá, constrói o tabernáculo do jeitinho que Deus mandou ele construir, pá. E aí, constrói lá. Aí tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E aí, à medida que você vai entrando no tabernáculo, você passa pelo átrio, você entra no lugar santo e você entra no santo dos santos, você está se aproximando da glória de Deus. Tanto é que a arca da aliança que ficava no santo dos santos é a representação do próprio Deus, da própria presença de Deus. Então, adentrar o tabernáculo, entrar no átrio, entrar no santo lugar e entrar no santo dos santos é como se você estivesse se aproximando de Deus. Beleza? Está aqui? Quem está comigo, gente? Então, tá bom. Segue. Só que Deus fala para Moisés bem assim, é o seguinte: quem vai poder entrar no tabernáculo? Apenas os descendentes da tribo de... E aí o que que ele fala? Moisés, pega o seu irmão. Quem é o irmão de Moisés? Arão. Se Moisés é da tribo de Levi e Arão é irmão de Moisés, logo Arão é da tribo? Nossa, vocês estão bons hoje, hein? Caraca, geniais. Beleza. E aí Deus fala bem assim: vou fazer o seguinte com o Arão então, Moisés. Ele vai se tornar sumo sacerdote. O que que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que vai entrar no santo dos santos. Ah, então todo o povo não podia entrar no santo dos santos? Não. Apenas quem? O sumo sacerdote. E aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria onde? No santo dos santos. Só que, para você entrar no tabernáculo, tinha que sacrificar um cordeiro. Tem que fazer por todos os lados agora, né? Tinha que sacrificar um cordeiro. Porque esse cordeiro representaria quem? Quem? Jesus. E aí, o que aconteceria? O cordeiro era como se ele pegasse o pecado do povo, estivesse sobre o cordeiro, e aí o sacerdote matava o cordeiro, e aí o povo ficava purificado dos pecados. Parece muito o que aconteceu com Jesus na cruz. Então, significa que Jesus morreu na cruz porque ele pegou o meu pecado, colocou sobre ele e morreu no meu lugar? Segue. Então, o sacerdote lá tinha a função de adentrar o santuário, né, ou o tabernáculo, e o Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho onde tem a Arca da Aliança, apenas o sumo sacerdote entraria. Tranquilo? Todos os dias os sacerdotes entravam, mas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar onde tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença do próprio Deus, ou para quem estava aí no domingo, o próprio trono de Deus. Amém? Segue. Para tudo. Por quê? Para. Por quê para tudo? A gente vai precisar voltar. Voltar aonde? Segue. Lá em Abraão. Por que, que a gente está voltando lá em Abraão? Porque a história da Bíblia diz que Abraão se encontrou com um cara. E esse cara, ele era rei e sacerdote. Nossa, mas ele era sacerdote da tribo de Levi? Não, irmão, Levi nem existia. A gente está falando de Abraão. Certo? Nossa, então esse cara, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo? A Bíblia diz que sim. Mas ele não era apenas sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei também. Quem é esse cara? Tem gente que até hoje está... Tem gente que, meu Deus, até hoje eu estou tentando descobrir quem é Melquisedeque na Bíblia. Tem gente que fala comigo, cara, até hoje eu estou tentando encontrar esse Melquisedeque na Bíblia. Às vezes é difícil de achar. Vai lá, segue. Abraão, então, se encontrou com Melquisedeque. Mateus, graciosamente, leu o texto em que... Abraão mesmo dá o dízimo a Melquisedeque. Por que que Abraão faz isso? Porque Abraão olha para Melquisedeque, vê que Melquisedeque conhece mais a Deus do que ele. Fala assim, ó, esse cara, ele conhece mais a Deus do que eu conheço. Ele tem uma revelação superior do que a minha. Eu preciso honrar esse cara. Esse cara precisava de dinheiro? Ele era rei. Mas Abraão, por reconhecer que esse cara era superior a ele, o que que Abraão fez? Deu um dízimo para ele. Amém? Segue. E o que que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Levi, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, também dizimou para Melquisedeque. Aí que entra o paradoxo lá do Mateus. Como assim, gente? Levi nem existia. Existia, gente, em Abraão, porque Abraão era tataravô, pai, avô, bisavô. Ele era bisavô de Levi. Então, em Abraão, Levi também reconheceu que Melquisedeque era superior a ele. E os sacerdotes eram da tribo de quem, gente? Logo, toda a linha sacerdotal de Levi reconheceria que Melquisedeque era um sacerdote superior àqueles sacerdotes levitas. Isso faz sentido? Ou vocês estão bugados? Não? Mais ou menos? Meio dark isso aqui, né? Mas é, Levi, na pessoa de Abraão, também ofereceu oferta para Melquisedeque. Mas por que isso é importante? Porque a Bíblia vai dizer que essa oferta de Abraão mudou a perspectiva do que era um sacerdote e do que fazia um sacerdote. Então, durante anos, até Jesus vir para a terra, os sacerdotes adentravam o tabernáculo, quando tinha tabernáculo, né? Mas, quando Jesus veio para a terra, essa oferta aqui mudou a perspectiva dos sacerdotes. Por que disso? Segue. Olha lá. O sacerdócio levítico segue. Isso. Era aquilo que eu tinha explicado. Eu tinha esquecido de passar o slide. Aqui está o resultado das respostinhas de vocês lá em março. Então, nós fizemos a apuração do que vocês responderam. Beleza? E aqui está. 48,6% das pessoas disseram que um sacerdote é um servo do Senhor, um líder, um pregador, né? Alguns falavam, ah, um profeta, um pastor, um não sei o quê. Beleza, está errado, gente? Não está. Mas está incompleto. Mas não está errado, está certo. 21,6% disseram que sacerdote é aquele que entra no tabernáculo e oferece sacrifício, ou seja, o sacerdócio levítico, aqueles da linhagem de Levi. Está errado? Não está, mas está incompleto. Por que está incompleto? Porque o sacerdócio de Melquisedeque mudou a perspectiva de sacerdote. 12,1% disseram, não sei o que é um sacerdote, não sei o que faz um sacerdote. 9,4% falaram que sacerdote é o pai de família, é o pai. Ah, porque o sacerdote é o provedor do lar. Está errado? Não está errado, mas está incompleto. Amém? E aí, 4% deram uma resposta assim, quase esperada, e 4% deram a resposta esperada. E 4% representa 3 respostas. E uma delas é do pastor André. Porque eu reconheço a letra dele. E eu sei qual que era a respostinha dele. Beleza? E aí, o que, que é aquele 0,3 ali? Porque teve uma pessoa, gente, que falou que sacerdote era uma cobra. Não sei... Foi sincero do coração dessa pessoa. Não sei quem é a pessoa, porque não tinha nome, graças a Deus. Mas falou que sacerdote era uma cobra, amém. Então está ali representado. Mas, afinal, o que, que é, o que, que faz um sacerdote, então, gente? Aí, no culto passado, a gente parou aqui, segue. Porque, teoricamente, nós estávamos esperando a conferência. E a conferência? Ah... Segue. Ah, agora a gente vai voltar um pouquinho e vai falar de um outro filho de Jacó. Que outro filho de Jacó nós vamos falar? De Judá. Rainer, eu não sei quem é Judá. Relaxa, era um filho de Jacó. Beleza? Na linhagem de Judá, vai passar-se os anos e vai vir uma pessoinha muito importante na linhagem de Judá. Quem é essa pessoinha? Segue. Davi. Davi, todo mundo já ouviu falar, cara. Não é possível. Rei Davi, matou Golias, pá. Até quem não é crente, gente, já ouviu falar desse tal desse Davi. E Davi é uma pessoa muito importante na Bíblia. Muito importante. Não dá tempo de a gente falar sobre Davi hoje. Mas vai passar-se os anos, e vai passar-se os anos, e muitos anos vão se passar, e se passar, e se passar, e uma pessoa da linhagem de Davi vai nascer. Até arrepiei, gente. Quem é a pessoa da linhagem de Davi que vai nascer? Segue. Mas, ó, não tá muito legal esse desenho. Então, passa aí que eu mudei ele com o período. Eu deixei assim. Só para representar. Essa foto é graciosa, cara. Aquele brilhinho ali naqueles olhinhos ali. Cara, eu olho assim, meu Deus... Graças a Deus por The Chosen. The Chosen é muito bom. E aí Jesus vai nascer na linhagem de Davi. Só que aqui que está o bug. Por que está o bug? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus era sacerdote. Mas a gente não falou que o sacerdote só era sacerdote da linhagem de Levi? A gente não falou isso? Como é que alguém da linhagem de Judá vai ser sacerdote? Segue. Porque a Bíblia diz que Jesus não é um sacerdote levítico. Ele não é um sacerdote da linhagem de Levi. A Bíblia vai dizer que Jesus é um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ué! Dá um tempo aí para você somente bugar um pouco. Buga aí, tá tudo bem. Relaxa. Como assim da linhagem de Melquisedeque? Lembra que Abraão reconheceu que Melquisedeque era superior? E, consequentemente, Levi também reconheceu que Melquisedeque era superior? Logo, se Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Aonde que está isso, Raine? Hebreus 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Está lá insistentemente falando que Jesus é sumo, não apenas sacerdote, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, por que, então, que esse sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico? Você me pergunta, por quê? Muito obrigado, alunos dedicados. Eu faço isso com meus alunos, isso, adoro. Por quê? O sacerdócio levítico entra no tabernáculo que Moisés construiu. O sacerdócio levítico entra no lugar santo que Moisés construiu. O sumo sacerdote levítico entra no santo dos santos que Moisés construiu. Ah, mas não era isso que era para ele fazer? Era. Mas era um sacerdócio inferior ou um sacerdócio incompleto. Não era o final daquilo que Deus queria. E o final daquilo que Deus queria, quem sempre vai cumprir o final das coisas que Deus quer é quem? Seu próprio filho, o próprio Deus encarnado. Se Jesus não entrava o tabernáculo de Moisés, Jesus entrava qual tabernáculo? Que lugar, porque um sacerdote, ele entra em algum tabernáculo para oferecer culto a Deus. Qual é o tabernáculo, então, que Jesus entra? Vamos abrir lá, Hebreus. O slide acabou, tá? Muito obrigado. Para você que veio hoje, queria pedir, cara, vem amanhã, velho. Vem amanhã 4 horas, mano. Vem no Na Intimidade. O que, que é o Na Intimidade? Cara, é um momento precioso, cara. É precioso demais. É sério, cara. Vem no Na Intimidade. O que, que a gente faz no Na Intimidade? A gente busca Deus, cara. Eu quero Deus, eu quero a face dEle. A gente vai vir aqui, vai estar todo mundo aqui, sei lá, jogado, e a gente vai começar a adorar o Senhor e buscar a Deus, e Deus vem, cara. Quem estava aí na conferência passada? Deus veio, cara, Deus veio mais fácil do que eu achei que Ele viria. Estou falando para tu, sério, de verdade. Eu não, Deus vai vir. Cara, a gente não fez esforço nenhum, a gente aprende, de repente, pum, Deus veio, todo mundo... Ah, é muito bom, cara. Vem. E vem à noite também, porque à noite a gente vai continuar. Amanhã a gente vai falar sobre o jardim. Quem estava aí domingo? Nossa. A gente vai falar sobre o jardim. Você vai entender para que você existe. Você vai entender para que você nasceu. Você vai entender qual que é o sentido da sua vida. O sentido da nossa vida é estar no jardim, se encontrar com Deus, cara. Oh, Deus. É sério, mano. Não falta, não. Não vai, mas eu tenho cara. Vem, mano. E traz mais um com você. Amém? Hoje só vai dar para introduzir, por causa da... Ó, tiraram minha visão do relógio. Isso é de Deus, hein? Isso é de Deus, cara. Muito de Deus, pastor Wallace. O Senhor é ungido do Senhor. Não, eu vou ficar pregar assim, ó. Esse aqui é meu bonde favorito agora. Amém. Hebreus 4. Cara, esse negócio de ficar falando igual o Gregório, ele vicia, mano. Ele vicia. Ai, ai. Hebreus 4, 14. Oh, Deus. O Brasil é precioso demais, cara. 210 milhões de habitantes. Aleluia. Hebreus 10, 14. Vai falar bem assim, tendo, pois, Jesus... Gente, deixa eu ver aqui com vocês, rapidinho. Cara, vocês me dão 15 a 20 minutos? Quem me dá 15 a 20 minutos? Levanta a mão aí. Relaxa. Pera aí, eu vou fazer uma parada que um dia eu aprendi com um pregador muito top, cara. Quem levanta a mão aí, quem me dá 15 a 20 minutos? Ó, 15, 30, 45, uma hora. Aprendi com um pregador muito top isso, cara. Meu preferido. Meu pai. Eu não sou pai dele, não. Nem o Fernando é pai dele. Nem a Lisa é pai dele. Mas ele é meu pai. Piada interna, gente, desculpa. 4:14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, quem? Jesus. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Como grande sumo sacerdote que adentrou... Ah, cara. Deixa eu falar pra tu. Jesus não entrou no tabernáculo de Moisés, não, cara. Não entrou, não. Jesus, ele entrou no próprio céu. O que é o céu, cara? É o lugar em que Deus habita. Quando Deus fala para Moisés, constrói o tabernáculo que eu quero habitar no meio de vocês, ele estava falando bem assim, constrói esse tabernáculo aí, porque vocês vão viver na terra mais ou menos o que nós vivemos? No céu, irmão. É. Porém, era de uma forma incompleta. Mas não deixa de ser um assim na terra, como? No céu. Então, se Deus habita no céu e Deus pede para Moisés construir um tabernáculo para habitar no meio do povo, aí que Jesus vem? Jesus vem e entra nesse tabernáculo terreno? Para que eu vou entrar no tabernáculo terreno? Se eu posso entrar no verdadeiro tabernáculo, que é o próprio céu, onde Deus habita. Mas quem é que me dá a ousadia de entrar no céu? O próprio Cristo. Porque no tabernáculo celestial, que é o verdadeiro tabernáculo, não foi um cordeiro animal que foi sacrificado. Não foi. Nem foram muitos cordeiros que foram sacrificados durante os anos. A Bíblia fala que Deus não... Nossa, esse texto é muito bom, eu não vou lembrar onde está agora, mas não precisa colocar. Mas a Bíblia fala bem assim que Deus não... Ah, Jesus falando sobre Deus, né? Ele fala assim, e Deus falou bem assim, eu não aceito sacrifícios humanos. Jesus fala que Deus falou que ele não aceita sacrifícios humanos. Eu acho que é Hebreus 9, mas não precisa colocar, não. E aí ele fala bem assim, já que, Pai, você não aceita sacrifícios humanos, eis-me aqui. Jesus mesmo se entregou como cordeiro para pegar o meu pecado e o seu pecado e nos levar de volta para o Pai. Olha só, eu, se você é cristão ou não, é da igreja ou não, eu não tenho diferença com você, porque da mesma forma que você está ou estava condenado, eu também estava. Só que o que diferencia é que, ao aceitar Jesus, eu que estava condenado ao inferno, eu recebi um caminho de volta para o Pai. Todos nós temos acesso a um caminho de volta para o Pai. Eu não sou exclusividade. Os cristãos não são exclusividade. Os cristãos têm acesso ao Pai porque eles aceitaram a Cristo. A única, não única no sentido de menor, mas a diferença entre um cristão e um não cristão é que ele aceitou a Cristo e Cristo restaurou o relacionamento dele com o Pai. Fora Cristo, eu sou tão condenado como você. Sem Jesus, eu sou tão condenado quanto você. Ai, mas a Bíblia fala que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Todos os artistas semi-gospel falam que Jesus não veio para condenar. A novela da Globo fala que Jesus não veio para condenar. Por quê que Jesus não veio para condenar? Não precisava, já estava todo mundo condenado. Romanos fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então Jesus não precisava vir chovendo molhado. Jesus não precisava vir condenar o mundo condenado. Quando o homem pecou no Éden, o mundo foi condenado. A destruição é o inferno. Aí Jesus vem para criar um caminho de salvação. Qual o caminho de salvação? Ele mesmo, cara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, toda vez que você ouvir no seu Instagram, no seu TikTok, no seu sei lá o quê, que Jesus não veio para condenar, sim, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, porque o mundo já estava condenado. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que minha vida tem sentido hoje, irmão. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ah, mas você não sabe, o meu pecado é muito forte. A minha carne é muito forte. Não, aí fala bem assim, né? Você sabe, né? A carne é fraca. Irmão, a carne não está, se você está pecando, a carne não está fraca, não. A carne está forte, a carne está te nocauteando, assim, ó. Plá, plá, plá, plá, plá. Falar que a carne é fraca como desculpa para pecar, desculpa, tu vai para o inferno. A carne é fraca, Rani, você não entende, eu entendo. Eu tenho a mesma carne que você. E Jesus tomou sobre ele a mesma carne que a gente, ó. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Jesus entendeu qual que é a sua fraqueza. Ele viveu na pele, por isso que ele é o Deus encarnado. Ai, a carne é fraca. Não, quando a Bíblia fala que a carne é fraca para as coisas do Espírito. Irmão, passa uma hora orando para você ver se a sua carne não vai ficar... Ai, para, velho. Uma hora aqui de adoração, a galera já estava tipo assim, nossa... Deixa eu sentar aqui. É, carne é fraca. Ah, jejum. Cara. Ou raiva. Tem uns alunos lá na escola, lá aqui. Cara, eu não sei o que aconteceu com eles, não. Mas eles já sabem quando eu tô de jejum. Quinta-feira eu cheguei lá, eles, olha lá, tá de jejum. Doisinho lá. Dois embutidos lá. A gente fica conversando por códigos. Aí, ó, tá de jejum. Cara, a aluna lá nunca me ofereceu biscoito. Mas na quinta-feira ela jogou o biscoito na minha cara. Você quer? Aí eu falei, não, não quero, não. Aí a do lado que já sabia olhou assim. A carne é fraca. Aí sim a carne é fraca. Porque a vontade de pegar aquele biscoito e comer era forte. Mas como é que a gente enfraquece a carne para os prazeres do pecado? Fortalecendo o nosso espírito em Deus. Conhecendo a Jesus. Se você está vivendo uma prática de pecado, a carne está muito forte, a carne está te matando e a carne está te levando para um caminho de condenação. Ah, mas você não entende. Entendo, e não só eu entendo, o próprio Jesus entende. Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas por ser Deus ele não pecou. Por isso que ele é o Cordeiro puro, por isso que ele é o Cordeiro santo, que se ofereceu para criar um caminho para a gente adentrar o céu novamente. Porque para quem estava aqui no domingo, a gente vai falar sobre isso amanhã, o Éden, o jardim, era o próprio céu, cara. E quando o homem foi expulso do Éden, ele foi expulso do próprio céu. E é por isso que Jesus adentra o céu, como sumo sacerdote, para falar bem assim, volta. Quando a gente canta bem assim, suba aqui, suba agora, não é a gente que está pedindo para você subir o céu. Não sou eu que estou pedindo para você subir o céu, nem muito menos o pastor Wallace que está pedindo. Vamos lá, igreja, suba ao céu. É o próprio Jesus que está chamando, suba, suba aqui, porque ele é a porta, ele abriu o caminho para o céu. Porque quando João viu a glória, a voz que falou suba veio do céu. Quando Jacó viu a glória, a voz que falou, suba, veio do próprio céu. É Jesus que está te convidando. Seja você crente ou não. Porque, vou falar para você, eu não estou satisfeito com a revelação do céu que eu tenho. Porque eu sei que Deus é infinito. Conhecimento do santo mudou a minha mente em relação a isso. Deus é infinito, velho. Infinitamente tem coisas novas para conhecer de Deus. Os anjos, os querubins estão eternamente conhecendo alguma coisa nova de Deus. Você acha que eu aqui na Terra não vou ter alguma coisa nova para conhecer? Eu quero. E quando a gente chegar lá, nós vamos passar a eternidade conhecendo alguma coisa nova de Deus. Rani, para, isso buga a minha mente. Sim, a minha também. Minha mente explode em pensar nisso. Sabe por quê? Porque a nossa mente não é infinita. Por isso que a gente não entende. Mas Deus é infinito. É por isso que ele não cabe na nossa mente. Eu nem ia falar isso. Cadê? Lá, ó. Pelo contrário, ele foi... Ah lá! Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que ele é digno de abrir o livro. É por isso que ele é digno de ser adorado, porque ele veio como homem, mas não pecou, e a si mesmo se ofereceu para abrir um novo e vivo caminho direto para o Pai. Depois ler Hebreus 4:14 em diante, até o final do 10, irmão, você vai ver que depois que eu te expliquei aquela historinha toda, vai ser mais fácil para você entender, relaxa. O 7 vai falar lá, ó, que não tem como um descendente de Judá ser sacerdote, aí é por isso que Jesus não é sacerdote levítico, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e aí vai falar que Melquisedeque aponta para Cristo. Ah, mas ele era homem, ele era Jesus, não dá para saber, a Bíblia não fecha esse dilema. O que dá para saber, o que a Bíblia fala, é que Melquisedeque aponta para Jesus, aponta para aquilo que a gente viveria hoje, que é Jesus adentrando no céu e convidando a gente para entrar e ver a glória de Deus, ver o trono, ver a majestade que está assentada lá. Irmão, essa visão, cara, ela é o sentido da minha vida. Eu vivo para ver isso. Eu vivo para ver isso. Não sei se eu vou ver em terra, não. Mas independente se eu venho em terra ou não, irmão, eu vou continuar batendo, batendo, batendo, batendo. Ah, mas você só vai ver quando você morrer. Beleza, então, que até lá eu continuo cantando Maranata. Maranata. Ai, Rain, toda pregação tem que falar de Maranata. Maranata, irmão. Maranata, cara. Ué, se eu não cantar Maranata, não é, Iago? A gente não vive esse mundão, não. A gente não suporta os trânsitos 7 horas da manhã, não, com um neguinho ouvindo funk do seu lado, aí um pulando a roleta, aí vem o outro e vem de bala, aí o outro entra e vem de bala, não sei o quê. Caos. Aí dá afta na língua, né, Iago? Maranata. 4 aftas na língua. Estresse, aí você chega, aí o seu patrão, ah, porque isso, aquela balança, que, meu Deus do céu, aí vem os alunos, ah, professor, ah! Maranata, Jesus. Se eu não cantar Maranata, irmão, eu não vivo isso aqui, não. É loucura isso aqui. Minha glória está no céu. Minha glória está em conhecer quem Cristo é. E conhecer o Pai. 5:5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Não foi Jesus que disse, eu sou o sumo sacerdote, me respeitem. Sabe por quê? Porque também não foi Arão que disse, eu sou sumo sacerdote. Quem disse para Arão que ele seria? O próprio Deus. Quem disse para Jesus que ele seria sumo sacerdote? Mas quem glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho. Quem disse para Jesus que Jesus era filho dele, cara? O próprio Deus. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Segue. Em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é Deus falando para Jesus. Não vai dar tempo de abrir, mas volta aí no passado. No 5. Acho que é 5. Volta 1. Isso, no 5. Aquilo ali, ó, você é meu filho, hoje eu gerei você, está entre aspas. Isso significa que é uma citação da Bíblia. Aí você me pergunta, aonde é que está essa citação da Bíblia, Rain? Salmos 2, versículo 7. Quem disse isso? Davi. Davi disse o que Deus disse. Passa. Olha lá, ó, proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei. Salmos 2, 7. Mas volta lá para Hebreus. Passa. Em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem disse isso? Davi também. Em Salmo 110:4. Davi está falando sobre isso daí. Não vai dar tempo da gente aprofundar isso, cara, porque, assim, a gente poderia passar o tempo aqui falando que Davi, o sonho dele era ser sacerdote. Não está na Bíblia isso não, mas está na Bíblia também. O sonho dele, ele queria construir uma casa para Deus. Ele falou, Deus, eu vou construir uma casa para você. Eu habito em palácio, Deus. Você está habitando numa tendinha? Não, eu vou construir uma casa para você. O sonho de Davi era ser sacerdote, irmão. Só que ele era da tribo de Judá. E sacerdote ele não podia ser, ele tinha que ser rei. Ele tinha que ser político. É sério. Deus, eu quero... Quero buscar a Deus, cara. Eu quero buscar a Deus e Deus lá, vai ser rei, irmão. Vai ser político. E Davi lá, oh Deus. E aí o que, é que ele fala assim, não, Davi, mas relaxa, você não vai construir uma casa para mim, não, mas o seu filho vai. E ele não estava falando de Salomão. Descendente de Davi, tá, o homem mais notável. Aí que tá o B.O. Davi não podia ser sacerdote porque ele tinha que ser rei. Mas o que que Jesus é à semelhança de Melquisedeque? Tanto sacerdote, mas também rei. E não dá tempo da gente explicar isso hoje. E nem amanhã. Mas um dia a gente explicará isso. Gente, a revelação ela tem que ser processual, senão buga. Cadê o Ministério de Música? Nossa, Viu? 15 minutos. Deus é bom, irmão. Rainer, o que, que eu preciso aprender hoje, então? Que Jesus abriu um caminho no céu para você, se tornando sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sei que vocês vão ministrar, não, vocês se viram. Fica de pé, gente. Agora eu queria que você adorasse a Deus com esse entendimento. Eu queria que você adorasse a Deus com esse entendimento. Chega em casa hoje ou amanhã, lê Hebreus, cara, do 5 ao 10. Lê. Chega aqui amanhã fiado. Aquilo que não dá tempo da gente ler aqui, lê lá na sua casa. Raine, mas eu não quero, eu sei, sua carne é fraca. Mas domestica ela, coloca ela no lugar e vai ler a Bíblia. Isso. Eu gostaria agora que todos fechassem seus olhos, quietassem seu coração. Quieta seu coração. Eu gostaria agora que você trouxesse à sua mente a imagem do trono de Deus. Cara, adora o Senhor visualizando esta imagem. Adore ao Senhor como se você estivesse frente a frente com o trono. Mas adore ao Senhor com o entendimento de que Jesus te deu acesso a esse lugar. Não foi eu, não foi nenhuma música legal que fez isso. Foi o Cristo crucificado e o leão ressurreto que te deu acesso à sala do trono, ao trono da graça. Ai, mas hoje eu me encontro com tão grande pecado. E ele fala, naquele dia eu não me lembrarei das tuas iniquidades, porque lavado com o sangue do Cordeiro você foi. Se nessa noite você se deixa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem ousadia e autonomia para entrar na sala do trono, porque o próprio Jesus te leva lá. Adore ao Senhor com esse entendimento. A casa de Deus, a habitação de Deus, ela é um lugar muito sério. Nós não devemos brincar de acessar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela pode matar. Mas a presença de Deus, ela não vai matar se você for lavado com o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Aquele mesmo que João Batista disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava falando de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que tapava o Santo dos Santos foi rasgado de cima embaixo, porque ele estava abrindo o caminho. Agora você não precisa ser sumo sacerdote para entrar nesse lugar, porque o seu sumo sacerdote já entrou e está te chamando. Vem. Vem. Seja lavado e redimido pelo meu sangue. Sangue santo. Sangue puro. Deus, eu te peço, desperta em nós, Senhor, o desejo santo de adentrar a sua presença, de conhecer o teu santo lugar. Senhor, leva-nos à sala do trono. Leva-nos ao trono da graça, Senhor. Senhor, e se não for possível irmos até este lugar, eu te peço, abra o céu, Senhor, e desça então com o teu trono neste lugar, Senhor. Porque nós queremos experimentar na terra a realidade do céu, Jesus. E nós sabemos que é possível, porque o Senhor fez isso por nós. Nós agradecemos ao Cordeiro de Deus que foi morto. Nós agradecemos ao teu santo sacrifício. Nós agradecemos porque, por amor ao Pai e por amor a nós, o Senhor suportou o mais terrível castigo. Senhor dos olhos, vem com a tua luz, se revele a nós, Jesus, se revele a nós como o Senhor se revelou a Paulo, se revele a nós como o Senhor se revelou a Isaías, se revele a nós como o Senhor se revelou a Ezequias, Jeremias, João, Jacó, Davi, se revele a nós. Queremos te conhecer, queremos experimentar os poderes do mundo vindouro, queremos experimentar na terra a glória que há de vir. Sabemos que não vamos experimentar na sua plenitude, mas é possível experimentarmos, Senhor. Noiva clama, vem. Nós ansiamos e aguardamos o teu retorno, Jesus. Mas enquanto isso, derrama o teu Espírito sobre toda a carne, porque experimentaremos na terra o teu Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua obra, Deus. Deixa o céu descer, que venha o céu neste lugar, Senhor. Que venha o céu neste lugar, Senhor. Que o céu beije a terra, que o céu encontre a terra com salvação, com redenção, com glória, com conhecimento, revelação de quem tu és. Vem, Senhor Jesus. Nossa alma tem sede de ti. Nossa alma está desesperada. O nosso espírito anela e anseia pela tua presença, Jesus. Libera anjos ministradores neste lugar, Jesus. Assim como o Senhor falou com Nataniel, com aquele sumo sacerdote, certamente verão anjos subindo e descendo, porque o Filho do Homem há de ser revelado, o Filho de Deus, o descendente de Davi, o sumo sacerdote. fogo ao redor do seu trono. Queremos contemplar os olhos que queimam como fogo. Queremos ouvir a voz como o som de muitas águas. Queremos sentir o cheiro da tua santidade, Pai. Reveste-nos com um manto de santidade. Manto de santidade. Traz arrependimento, Senhor. Você que fala em línguas, libere um cântico novo. Libere um cântico novo. Porque digno é o Cordeiro de receber a glória, o louvor, a honra, a majestade. Pois o leão da tribo de Judá venceu. E ele é digno de abrir o livro.